Seção 8. De Contos Fluminenses e Histórias da Meia-Noite. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Contos Fluminenses e Histórias da Meia-Noite, de Machado de Assis. A Parasita Azul, Parte 1. Capítulo 1. Volta ao Brasil. Há cerca de 16 anos, desembarcava no Rio de Janeiro, vindo da Europa, o senhor Camilo Seabra, goiano de nascimento, que ali fora estudar medicina, e voltava agora, com o diploma na algibeira e umas saudades no coração. Voltava depois de uma ausência de 8 anos, tendo visto e admirado as principais coisas que um homem pode ver e admirar por lá, quando não lhe falta gosto nem meios. Ambas as coisas possuía, e se tivesse também, não digo muito, mas um pouco mais de juízo, houvera gozado melhor do que gozou, e com justiça poderia dizer que vivera. Não abonava muito os seus sentimentos patrióticos o rosto com que entrou a barra da capital brasileira. Trazia-o fechado e merencório, como quem abafa em si alguma coisa que não é exatamente a bem-aventurança terrestre. Arrastou um olhar aborrecido pela cidade, que se ia desenrolando à proporção que o navio se dirigia ao ancoradouro. Quando veio a hora de desembarcar, fê-lo com a mesma alegria com que o réu transpõe os umbrais do cárcere. O escalera afastou-se do navio em cujo mastro flutuava uma bandeira tricolor. Camilo murmurou consigo: "Adeus, França." Depois, envolveu-se num magnífico silêncio e deixou-se levar para a terra. O espetáculo da cidade, que ele não via há tanto tempo, sempre lhe prendeu um pouco a atenção. Não tinha, porém, dentro da alma, o alvoroço de Ulisses ao ver a terra da sua pátria. Era antes pasmo e tédio. Comparava o que via agora com o que vira durante longos anos, e sentia a mais e mais apertar-lhe o coração a dolorosa saudade que o minava. Encaminhou-se para o primeiro hotel que lhe pareceu conveniente, e ali determinou passar alguns dias antes de seguir para Goiás. Jantou solitário e triste, com a mente cheia de mil recordações do mundo que acabava de deixar. E para dar ainda maior desafogo à memória, apenas acabado o jantar, estendeu-se num canapé e começou a desfiar consigo mesmo um rosário de cruéis desventuras. Na opinião dele, nunca houvera mortal que mais dolorosamente experimentasse a hostilidade do destino. Nem no martirológio cristão, nem nos trágicos gregos, nem no livro de Jó, havia sequer um pálido esboço dos seus infortúnios. Vejamos alguns traços patéticos da existência do nosso herói. Nascera rico, filho de um proprietário de Goiás que nunca vira outra terra além da sua província natal. Em 1828, estivera ali um naturalista francês, com quem o comendador Seabra travou relações e de quem se fez tão amigo que não quis outro padrinho para o seu único filho, que então contava 1 ano de idade. O naturalista, muito antes de o ser, cometera umas genialidades poéticas que mereceram alguns elogios em 1810, mas que o tempo, velho trapeiro da eternidade, levou consigo para o infinito depósito das coisas inúteis. Tudo lhe perdoara o ex-poeta, menos o esquecimento de um poema em que ele metrificara a vida de Fúrio Camilo, poema que ainda então lia com sincero entusiasmo. Como lembrança desta obra da juventude, chamou ele ao afilhado Camilo, e com esse nome o batizou o padre Maciel, a grande aprazimento da família e seus amigos. "Compadre", disse o comendador ao naturalista, "se este pequeno vingar, hei de mandá-lo para sua terra, a aprender medicina ou qualquer outra coisa em que se faça homem. No caso de lhe achar jeito para andar com plantas e minerais, como o senhor, não se acanhe. Dê-lhe o destino que lhe parecer como se fora seu pai, que o é, espiritualmente falando." "Quem sabe se eu viverei nesse tempo?" disse o naturalista. "Oh, há de viver", protestou Seabra. "Esse corpo não engana. A sua têmpera é de ferro. Não o vejo eu andar todos os dias por esses matos e campos, indiferente a sóis e a chuvas, sem nunca ter a mais leve dor de cabeça? Com metade dos seus trabalhos já eu estava defunto. Há de viver e cuidar do meu rapaz, apenas ele tiver concluído cá os seus primeiros estudos." A promessa de Seabra foi pontualmente cumprida. Camilo seguiu para Paris, logo depois de alguns preparatórios, e ali o padrinho cuidou dele como se realmente fora seu pai. O comendador não poupava dinheiro para que nada faltasse ao filho. A mesada que lhe mandava podia bem servir para duas ou três pessoas em iguais circunstâncias. Além da mesada, recebia ele, por ocasião da Páscoa e do Natal, amêndoas e festas que a mãe lhe mandava e que lhe chegavam às mãos debaixo da forma de alguns excelentes 1.000 francos. Até aqui, o único ponto negro na existência de Camilo era o padrinho, que o trazia peado, com receio de que o rapaz viesse a perder-se nos precipícios da grande cidade. Quis, porém, a sua boa estrela, que o ex-poeta de 1810 fosse repousar no nada, ao lado das suas produções extintas, deixando na ciência alguns vestígios da sua passagem por ela. Camilo apressou-se a escrever ao pai uma carta cheia de reflexões filosóficas. O período final dizia assim: "Em suma, meu pai, se lhe parece que eu tenho necessário juízo para concluir aqui os meus estudos, e se tem confiança na boa inspiração que me há de dar a alma daquele que lá se foi deste vale de lágrimas para gozar a infinita bem-aventurança, deixe-me cá ficar até que eu possa regressar ao meu país como um cidadão esclarecido e apto para o servir como é do meu dever. Caso a sua vontade seja contrária a isto que lhe peço, diga-o com franqueza, meu pai, porque então não me demorarei um instante mais nesta terra, que já foi meia pátria para mim, e que hoje, alas, é apenas uma terra de exílio." O bom velho não era homem que pudesse ver por entre as linhas desta lacrimosa epístola o verdadeiro sentimento que a ditara. Chorou de alegria ao ler as palavras do filho, mostrou a carta a todos os seus amigos, e apressou-se a responder ao rapaz que podia ficar em Paris todo o tempo necessário para completar os seus estudos, e que, além da mesada que lhe dava, nunca recusaria tudo quanto lhe fosse indispensável em circunstâncias imprevistas. Além disto, aprovava de coração os sentimentos que ele manifestava em relação à sua pátria e à memória do padrinho. Transmitia-lhe muitas recomendações do tio Jorge, do padre Maciel, do coronel Veiga, de todos os parentes e amigos, e concluía deitando-lhe a bênção. A resposta paterna chegou às mãos de Camilo no meio de um almoço que lhe dava no Café de Madrid a 2 ou 3 estroinas de primeira qualidade. Esperava aquilo mesmo, mas não resistiu ao desejo de beber a saúde do pai, ato em que foi acompanhado pelos elegantes milhafres de seus amigos. Nesse mesmo dia, planeou Camilo algumas circunstâncias imprevistas para o comendador, e o próximo correio trouxe para o Brasil uma extensa carta em que ele agradecia as boas expressões do pai, dizia-lhe as suas saudades, confiava-lhe as suas esperanças e pedia-lhe, respeitosamente, em post-scriptum, a remessa de uma pequena quantia de dinheiro. Graças a estas facilidades, atirou-se o nosso Camilo a uma vida solta e dispendiosa, não tanto, porém, que lhe sacrificasse os estudos. A inteligência que possuía e o certo amor próprio que não perdera muito o ajudaram nesse lance. Concluído o curso, foi examinado, aprovado e doutorado. A notícia do acontecimento foi transmitida ao pai com o pedido de uma licença para ir ver outras terras da Europa. Obteve a licença e saiu de Paris para visitar a Itália, a Suíça, a Alemanha e a Inglaterra. No fim de alguns meses, estava outra vez na grande capital, e aí reatou o fio da sua antiga existência, já livre então de cuidados estranhos e aborrecidos. A escala toda dos prazeres sensuais e frívolos foi percorrida por este esperançoso mancebo, com uma sofreguidão que parecia antes suicídio. Seus amigos eram numerosos, solícitos e constantes. Alguns não duvidavam dar-lhe a honra de o constituir seu credor. Entre as moças de Corinto, era o seu nome verdadeiramente popular. Não poucas o tinham amado até o delírio. Não havia pateada célebre em que a chave dos seus aposentos não figurasse, nem corrida, nem seata, nem passeio, em que não ocupasse um dos primeiros lugares cet amable brésilien. Desejoso de o ver, escreveu-lhe o comendador, pedindo que regressasse ao Brasil. Mas o filho, parisiense até a medula dos ossos, não compreendia que um homem pudesse sair do cérebro da França para vir internar-se em Goiás. Respondeu com evasivas e deixou-se ficar. O velho fez vista grossa a esta primeira desobediência. Tempos depois insistiu em chamá-lo. Novas evasivas da parte de Camilo. Irritou-se o pai, e a terceira carta que lhe mandou foi já de amargas censuras. Camilo caiu em si e dispôs-se, com grande mágoa, a regressar à pátria, não sem esperanças de voltar e acabar os seus dias no Boulevard dos Italianos ou à porta do Café Elder. Um incidente, porém, demorou ainda desta vez o regresso do jovem médico. Ele, que até ali vivera de amores fáceis e paixões de uma hora, veio a enamorar-se repentinamente de uma linda princesa russa. Não se assustem. A princesa russa de quem falo, afirmavam algumas pessoas, que era filha da rua do Bac e trabalhara numa casa de modas até a Revolução de 1848. No meio da Revolução, apaixonou-se por ela um major polaco que a levou para Varsóvia, onde acabava de chegar, transformada em princesa, com um nome acabado em Ine ou Off, não sei bem. Vivia misteriosamente, zombando de todos os seus adoradores, exceto de Camilo, dizia ela, por quem sentia que era capaz de aposentar as suas roupas de viúva. Tão depressa, porém, soltava estas expressões irrefletidas, como logo protestava, com os olhos no céu. Oh, não! Nunca, meu caro Alexis, nunca desonrarei a tua memória unindo-me a outro. Isto eram punhais que dilaceravam o coração de Camilo. O jovem médico jurava, por todos os santos do calendário latino e grego, que nunca amara ninguém como a formosa princesa. A bárbara senhora parecia às vezes disposta a crer nos protestos de Camilo. Outras vezes, porém, abanava a cabeça e pedia perdão à sombra do venerando príncipe Alexis. Neste meio tempo, chegou uma carta decisiva do comendador. O velho goiano intimava pela última vez ao filho que voltasse, sob pena de lhe suspender todos os recursos e trancar-lhe a porta. Não era possível tergiversar mais. Imaginou ainda uma grave moléstia, mas a ideia de que o pai podia não acreditar nela e suspender-lhe realmente os meios, aluiu de todo este projeto. Camilo nem ânimo teve de ir confessar a sua posição à bela princesa. Receava, além disso, que ela, por um rasgo de generosidade natural em quem ama, quisesse dividir com ele as suas terras de Novogorod. Aceitá-las seria humilhação. Recusá-las poderia ser ofensa. Camilo preferiu sair de Paris, deixando à princesa uma carta em que lhe contava singelamente os acontecimentos e prometia voltar algum dia. Tais eram as calamidades com que o destino quisera abater o ânimo de Camilo. Todas elas repassou na memória o infeliz viajante, até que ouviu bater 8 horas da noite. Saiu um pouco para tomar ar, e ainda mais se lhe acenderam as saudades de Paris. Tudo lhe parecia lúgubre, acanhado, mesquinho. Olhou com desdém olímpico para todas as lojas da Rua do Ouvidor, que lhe pareceu apenas um beco muito comprido e muito iluminado. Achava os homens deselegantes, as senhoras desgraciosas. Lembrou-se, porém, que Santa Luzia, sua cidade natal, era ainda menos parisiense que Rio de Janeiro. E então, abatido com esta importuna ideia, correu para o hotel e deitou-se a dormir. No dia seguinte, logo depois do almoço, foi à casa do correspondente de seu pai. Declarou-lhe que tencionava seguir dentro de 4 ou 5 dias para Goiás e recebeu dele os necessários recursos, segundo as ordens já dadas pelo comendador. O correspondente acrescentou que estava incumbido de lhe facilitar tudo o que quisesse no caso de desejar passar algumas semanas na corte. Não, respondeu Camilo, nada me prende à corte e estou ansioso por me ver a caminho. Imagino as saudades que há de ter. Há quantos anos? 8. 8? Já é uma ausência longa. Camilo ia se dispondo a sair, quando viu entrar um sujeito alto, magro, com alguma barba embaixo do queixo e bigode, vestido com um paletó de brim pardo e trazendo na cabeça um chapéu de Chile. O sujeito olhou para Camilo, estacou, recuou um passo e, depois de uma razoável hesitação, exclamou: Não me engano, é o senhor Camilo. Camilo se abra, com efeito, respondeu o filho do comendador, lançando um olhar interrogativo ao dono da casa. Este senhor, disse o correspondente, é o senhor Soares, filho do negociante do mesmo nome, da cidade de Santa Luzia. Que? É o Leandro, que eu deixei apenas com um buço. Em carne e osso, interrompeu Soares. É o mesmo Leandro, que lhe aparece agora todo barbado, como o senhor, que também está com uns bigodes bonitos. Pois não o conhecia. Conheci-o, eu apenas o vi, apesar de o achar muito mudado do que era. Está agora um moço apurado. Eu é que estou velho. Já cá estão 26. Não se ria, estou velho. Quando chegou? Ontem. E quando segue viagem para Goiás? Espero o primeiro vapor de Santos. Nem de propósito. Iremos juntos. Como está seu pai? Como vai toda aquela gente? O padre Maciel, o Veiga. Dê-me notícias de todos e de tudo. Temos tempo para conversar à vontade. Por agora, só lhe digo que todos vão bem. O vigário é que esteve 2 meses doente, de uma febre maligna. Ninguém pensava que arribasse. Mas arribou. Deus nos livre que o homem adoeça. Agora que estamos com o Espírito Santo à porta. Ainda se fazem aquelas festas? Pois então, o imperador este ano é o coronel Veiga. E diz que quer fazer as coisas com todo o brilho. Já prometeu que daria um baile. Mas nós temos tempo de conversar, ou aqui ou em caminho. Onde está morando? Camilo indicou o hotel em que se achava e despediu-se do comprovinciano, satisfeito de haver encontrado um companheiro que de algum modo lhe diminuísse os tédios de tão longa viagem. Soares chegou à porta e acompanhou com os olhos o filho do comendador até perdê-lo de vista. Veja o senhor o que é andar por essas terras estrangeiras, disse ele ao correspondente, que também chegava à porta. Que mudança fez aquele rapaz, que era pouco mais ou menos como eu? Capítulo 2. Para Goiás. Daí a dias, seguiam ambos para Santos, de lá para São Paulo, e tomavam a estrada de Goiás. Soares, à medida que ia revendo a antiga intimidade com o filho do comendador, contava-lhe as memórias da sua vida durante os 8 anos de separação, e a falta de coisa melhor, era isto o que entretinha o médico nas ocasiões e lugares em que a natureza lhe não oferecia algum espetáculo dos seus. Ao cabo de umas quantas léguas de marcha, estava Camilo informado das rixas eleitorais de Soares, das suas aventuras na caça, das suas proezas amorosas e de muitas coisas mais, umas graves, outras fúteis, que Soares narrava com igual entusiasmo e interesse. Camilo não era espírito observador, mas a alma de Soares andava-lhe tão patente nas mãos que era impossível deixar de ver e examinar. Não lhe pareceu mau rapaz. Notou-lhe, porém, certa fanfarronice em todo o gênero de coisas, na política, na caça, no jogo e até nos amores. Neste último capítulo havia um parágrafo sério. Era o que dizia a respeito a uma moça que ele amava loucamente, de tal modo que prometia aniquilar a quem quer que ousasse levantar olhos para ela. É o que lhe digo, Camilo, confessava o filho do comerciante. Se alguém tiver o atrevimento de pretender essa moça, pode contar que há no mundo mais 2 desgraçados, ele e eu. Não há de acontecer assim, felizmente. Lá todos me conhecem. Sabem que não cochilo para executar o que prometo. Há poucos meses, o Major Valente perdeu a eleição só porque teve o atrevimento de dizer que ia arranjar a demissão do juiz municipal. Não arranjou a demissão e por castigo tomou taboca. Saiu na lista dos suplentes. Quem lhe deu o golpe fui eu. A coisa foi... Mas por que não se casa com essa moça? Perguntou Camilo, desviando cautelosamente a narração da última vitória eleitoral de Soares. Não me caso porque... Tem muita curiosidade de saber? Curiosidade de amigo e nada mais. Não me caso porque ela não quer. Camilo estacou o cavalo. Não quer? Disse ele espantado. Então por que motivo pretende impedir que ela... Isso é uma história muito comprida. A Isabel... Isabel? Interrompeu Camilo. Ora, espere. Será a filha do Dr. Matos, que foi juiz de direito há 10 anos? Essa mesma. Deve estar uma moça. Tem seus 20 anos bem contados. Lembro-me que era bonitinha aos 12. Oh, mudou muito. Para melhor. Ninguém a vê que não fique logo com a cabeça voltada. Tem rejeitado já uns poucos de casamentos. O último noivo recusado fui eu. A causa por que me recusou foi ela mesma que me veio dizer. E que causa era? Olhe, Sr. Soares, disse-me ela. O senhor merece bem que uma moça o aceite por marido. Eu era capaz disso, mas não faço porque nunca seríamos felizes. Que mais? Mais nada. Respondeu-me apenas isto que lhe acabo de contar. Nunca mais se falaram? Pelo contrário. Falamos-nos muitas vezes. Não mudou comigo. Trata-me como dantes. A não serem aquelas palavras que ela me disse, que ainda me doem cá dentro, eu podia ter esperanças. Desde, porém, que seriam inúteis. Ela não gosta de mim. Quer que lhe diga uma coisa com franqueza? Diga. Parece-me um grande egoísta. Pode ser, mas sou assim. Tenho ciúmes de tudo, até do ar que ela respira. Eu, se a visse gostar de outro e não pudesse impedir o casamento, mudava de terra. O que me vale é a convicção que tenho de que ela não há de gostar nunca de outro. E assim pensam todos os mais. Não admira que não saiba amar, reflexionou Camilo, pondo os olhos no horizonte, como se estivesse ali a imagem da formosa súdita do czar. Nem todas receberam do céu esse dom, que é o verdadeiro distintivo dos espíritos seletos. Algumas há, porém, que sabem dar a vida e a alma a um ente querido, que lhe enchem o coração de profundos afetos, e deste modo fazem jus a uma perpétua adoração. São raras, bem sei, as mulheres desta casta, mas existem. Camilo terminou esta homenagem à dama dos seus pensamentos, abrindo as asas a um suspiro, que se não chegou ao seu destino, não foi por culpa do autor. O companheiro não compreendeu a intenção do discurso e insistiu em dizer que a formosa goiana estava longe de gostar de ninguém e ele ainda mais longe de lhe consentir. O assunto agradava aos dois comprovincianos. Falaram dele longamente até o aproximar da tarde. Pouco depois chegaram a um pouso, onde deviam pernoitar. Tirada a carga dos animais, cuidaram os criados primeiramente do café e depois do jantar. Nessas ocasiões, ainda mais pungiam ao nosso herói as saudades de Paris. Que diferença entre os seus jantares dos restaurants dos boulevards e aquela refeição ligeira e tosca, num miserável pouso de estrada, sem os acepipes da cozinha francesa, sem a leitura do Figaro ou da Gazette des Tribunaux? Camilo suspirava consigo mesmo. Tornava-se então ainda menos comunicativo. Não se perdia nada, porque o seu companheiro falava por dois. Acabada a refeição, acendeu Camilo um charuto e Soares um cigarro de palha. Era já noite. A fogueira do jantar alumiava um pequeno espaço em roda, mas nem era precisa, porque a lua começava a surgir de trás de um morro, pálida e luminosa, brincando nas folhas do arvoredo e nas águas tranquilas do rio que serpeava ali ao pé. Um dos tropeiros sacou a viola e começou a gargantear uma cantiga que a qualquer outro encantaria pela rude singeleza dos versos e da toada, mas que ao filho do comendador apenas fez lembrar com tristeza as volatas da ópera. Lembrou-lhe mais, lembrou-lhe uma noite em que a bela moscovita, malemente sentada num camarote dos italianos, deixava de ouvir as ternuras do tenor para contemplá-lo de longe, cheirando um raminho de violetas. Soares atirou-se à rede e adormeceu. O tropeiro cessou de cantar, e dentro de pouco tempo tudo era silêncio no pouso. Camilo ficou sozinho diante da noite, que estava realmente formosa e solene. Não faltava ao jovem goiano a inteligência do belo, e a quase novidade daquele espetáculo que uma longa ausência lhe fizera esquecer, não deixava de o impressionar imensamente. De quando em quando chegavam aos seus ouvidos urros longínquos de alguma fera que vagueava na solidão. Outras vezes eram aves noturnas, que soltavam ao perto os seus pios tristonhos. Os grilos, e também as rãs e os sapos, formavam o coro daquela ópera do sertão, que o nosso herói admirava, de certo, mas a qual preferia indubitavelmente a ópera cômica. Assim esteve, longo tempo, cerca de 2 horas, deixando vagar o seu espírito ao sabor das saudades, e levantando e desfazendo 1000 castelos no ar. De repente, foi chamado a si pela voz do Soares, que parecia vítima de um pesadelo. Afiou o ouvido e escutou estas palavras soltas e abafadas que o seu companheiro murmurava. Isabel! Querida Isabel! Que é isso? Ah, meu Deus, acudam! As últimas sílabas eram já mais aflitas que as primeiras. Camilo correu ao companheiro e fortemente o sacudiu. Soares acordou espantado. Sentou-se, olhou em roda de si e murmurou. Que é? Um pesadelo. Sim, foi um pesadelo. Ainda bem. Que horas são? Ainda é noite. Já está levantado? Agora é que me vou deitar. Durmamos que é tempo. Amanhã lhe contarei o sonho. No dia seguinte, efetivamente, logo depois das primeiras 20 braças de marcha, referiu Soares o terrível sonho da véspera. Estava eu ao pé de um rio, disse ele, com a espingarda na mão espiando as capivaras. Olho casualmente para a ribanceira que ficava muito acima do lado oposto e vejo uma moça montada num cavalo preto, vestida de preto, e com os cabelos que também eram pretos caídos sobre os ombros. Era tudo uma escuridão, interrompeu Camilo. Espere, admirei-me de ver ali, e por aquele modo, uma moça que me parecia franzina e delicada. Quem pensava o senhor que era? A Isabel. A Isabel. Corri pela margem adiante, trepei acima de uma pedra fronteira ao lugar onde ela estava, e perguntei-lhe o que fazia ali. Ela esteve algum tempo calada, depois, apontando para o fundo do grotão, disse. Meu chapéu caiu lá embaixo. Ah, o senhor ama-me? Disse ela passados alguns minutos. Mais que a vida. Fará o que eu lhe pedi? Tudo. Vem, vá buscar o meu chapéu. Olhei para baixo. Era um imenso grotão, em cujo fundo fervia e roncava uma água barrenta e grossa. O chapéu, em vez de ir com a corrente por ali abaixo, até perder-se de todo, ficara espetado na ponta de uma rocha, e lá do fundo parecia convidar-me a descer. Mas era impossível. Olhei para todos os lados, a ver se achava algum recurso. Nenhum havia. Veja o que é imaginação escaldada, observou Camilo. Já eu procurava algumas palavras com que dissuadisse Isabel da sua terrível ideia, quando senti pousar-me uma mão no ombro. Voltei-me. Era um homem. Era o senhor. Eu? É verdade. O senhor olhou para mim com um ar de desprezo, sorriu para ela e depois olhou para o abismo. Repentinamente, sem que eu possa dizer como, estava o senhor embaixo e estendia a mão para tirar o chapelinho fatal. Ah! A água, porém, engrossando subitamente, ameaçava submergi-lo. Então Isabel, soltando um grito de angústia, esporeou o cavalo e atirou-se pela ribanceira abaixo. Gritei, chamei por socorro. Tudo foi inútil. Já a água os enrolava em suas dobras, quando fui acordado pelo senhor. Leandro Soares concluiu esta narração do seu pesadelo, parecendo ainda assustado do que lhe acontecera, imaginariamente. Convém dizer que ele acreditava nos sonhos. Veja o que é uma digestão mal feita, exclamou Camilo, quando com o provinciano terminou a narração. Que porção de tolices! O chapéu, a ribanceira, o cavalo, e mais que tudo, a minha presença nesse melodrama fantástico. Tudo isso é obra de quem digeriu mal o jantar. Em Paris, há teatros, que representam pesadelos assim, piores do que o seu, porque são mais compridos. Mas o que eu vejo também é que essa moça não o deixa nem dormindo. Nem dormindo. Soares disse essas duas palavras quase como um eco, sem consciência. Desde que concluíra a narração, e logo depois das primeiras palavras de Camilo, entrara a fazer consigo uma série de reflexões que não chegaram ao conhecimento do autor desta narrativa. O mais que lhes posso dizer é que não eram alegres, porque a fronte lhe descaiu, enrugou-se-lhe a testa, e ele, cravando os olhos nas orelhas do animal, recolheu-se a um inviolável silêncio. A viagem, daquele dia em diante, foi menos suportável para Camilo do que até ali. Além de uma leve melancolia que se apoderara do companheiro, ia-se lhe tornando enfadonho aquele andar léguas e léguas que pareciam não acabar mais. Afinal, voltou Soares à sua habitual verbosidade, mas já então não podia vencer o tédio mortal que se apoderara do mísero Camilo. Quando, porém, avistou a cidade, perto da qual estava a fazenda, onde vivera as primeiras auroras da sua mocidade, Camilo sentiu abalar-se-lhe fortemente o coração. Um sentimento sério o dominava. Por algum tempo, ao menos, Paris, com os seus esplendores, cedia o lugar à pequena e honesta pátria dos Seabras. Capítulo 3. O Encontro. Foi um verdadeiro dia de festa aquele, em que o comendador cingiu ao peito o filho que 8 anos antes mandara a terras estranhas. Não pôde reter as lágrimas o bom velho. Não pôde, que elas vinham de um coração ainda viçoso de afetos e exuberante de ternura. Não menos intensa e sincera foi a alegria de Camilo. Beijou repetidamente as mãos e a fronte do pai, abraçou os parentes, os amigos de outro tempo, e durante alguns dias, não muitos, parecia completamente curado dos seus desejos de regressar à Europa. Na cidade e seus arredores, não se falava em outra coisa. O assunto, não principal, mas exclusivo das palestras e comentários, era o filho do comendador. Ninguém se fartava de o elogiar. Admiravam-lhes as maneiras e a elegância. A mesma superioridade com que ele falava a todos achava entusiastas sinceros. Durante muitos dias foi totalmente impossível que o rapaz pensasse em outra coisa que não fosse contar as suas viagens aos amáveis conterrâneos. Mas pagavam-lhe a maçada, porque a menor coisa que ele dissesse tinha aos olhos dos outros uma graça indefinível. O padre Maciel, que o batizara 27 anos antes e que o via já homem completo, era o primeiro pregoeiro da sua transformação. Pode gabar-se, senhor comendador, dizia ele ao pai de Camilo. Pode gabar-se de que o céu lhe deu um rapaz de truz. Santa Luzia vai ter um médico de primeira ordem, se me não engano o afeto que tenho a esse que era ainda ontem um pirralho. E não só médico, mas até bom filósofo. É verdade, parece-me bom filósofo. Sondei-o ontem nesse particular, não lhe achei ponto fraco ou duvidoso. O tio Jorge andava a perguntar a todos o que pensavam do sobrinho Camilo. O tenente-coronel Veiga agradecia à providência a chegada do Dr. Camilo nas proximidades do Espírito Santo. Sem ele, o meu baile seria incompleto. O Dr. Matos não foi o último que visitou o filho do comendador. Era um velho alto e bem feito, ainda que um tanto quebrado pelos anos. Venha, doutor, disse o velho Seabra, apenas o viu assomar à porta. — Venha ver o meu homem. — Homem, com efeito, respondeu Matos, contemplando o rapaz. — Está mais homem do que eu supunha. Também já lá vão 8 anos. Venha de lá esse abraço. O moço abriu os braços ao velho. Depois, como era costume fazer a quantos o iam ver, contou-lhe alguma coisa das suas viagens e estudos. É perfeitamente inútil dizer que o nosso herói omitiu sempre tudo quanto pudesse abalar o bom conceito em que estava no ânimo de todos. A dar-lhe crédito, vivera quase como um anacoreta. Ninguém ousava pensar o contrário. Tudo eram, pois, alegrias na boa cidade e seus arredores, e o jovem médico, lisonjeado com a inesperada recepção que teve, continuou a não pensar muito em Paris. Mas o tempo corre, e as nossas sensações com ele se modificam. No fim de 15 dias, tinha Camilo esgotado a novidade das suas impressões. A fazenda começou a mudar de aspecto. Os campos ficaram monótonos, as árvores monótonas, os rios monótonos, a cidade monótona, ele próprio monótono. Invadiu, então, uma coisa a que podemos chamar nostalgia do exílio. Não, dizia ele consigo, não posso ficar aqui mais 3 meses. Paris ou o cemitério? Tal é o dilema que se me oferece. Daqui a 3 meses estarei morto ou em caminho da Europa. O aborrecimento de Camilo não escapou aos olhos do pai, que quase vivia a olhar para ele. Tem razão, pensava o comendador. Quem viveu por essas terras, que dizem ser tão bonitas e animadas, não pode estar aqui muito alegre. É preciso dar-lhe alguma ocupação. A política, por exemplo. Política! Exclamou Camilo, quando o pai lhe falou nesse assunto. De que me serve a política, meu pai? De muito. Serás primeiro deputado provincial. Podes ir depois para a Câmara no Rio de Janeiro. Um dia interpelas o ministério, e se ele cair, podes subir ao governo. Nunca tiveste ambição de ser ministro? Nunca. É pena. Por quê? Porque é bom ser ministro. Governar os homens, não é? Disse Camilo rindo. É um sexo ingovernável. Prefiro outro. Seabra riu-se do repente, mas não perdeu a esperança de convencer o herdeiro. Havia já 20 dias que o médico estava em casa do pai, quando se lembrou da história que lhe contara Soares e do sonho que este tivera no pouso. A primeira vez que foi à cidade e esteve com o filho do negociante, perguntou-lhe, diga-me, como vai sua Isabel, que ainda não vi? Soares olhou para ele com o sobrolho carregado e levantou os ombros, resmungando um seco, não sei. Camilo não insistiu. A moléstia ainda está no período agudo, disse ele consigo. Teve, porém, curiosidade de ver a formosa Isabelinha, que tão por terra deitara aquele verboso cabo eleitoral. A todas as moças da localidade, em 10 léguas em redor, havia já falado o jovem médico. Isabel era a única esquiva até então. Esquiva, não digo bem. Camilo fora uma vez à fazenda do Dr. Matos, mas a filha estava doente. Pelo menos, foi isso que lhe disseram. Descanse, dizia-lhe um vizinho, a quem ele mostrara impaciência de conhecer a amada de Leandro Soares. Há de vê-la no baile do Coronel Veiga, ou na festa do Espírito Santo, ou em outra qualquer ocasião. A beleza da moça, que ele não julgava pudesse ser superior, nem sequer igual à da viúva do príncipe Alexis, a paixão incurável de Soares, e o tal ou qual mistério com que se falava de Isabel, tudo isso excitou ao último ponto a curiosidade do filho do comendador. No domingo próximo, 8 dias antes do Espírito Santo, saiu Camilo da fazenda para ir à missa na igreja da cidade, como já fizera nos domingos anteriores. O cavalo ia a passo lento, a compasso com o pensamento do cavaleiro, que se espreguiçava pelo campo fora, em busca de sensações que já não tinha e que ansiava ter de novo. 1000 singulares ideias atravessavam o cérebro de Camilo. Ora almejava alar-se com cavalo e tudo, rasgar os ares e ir cair de fronte do Palais Royal, ou em outro qualquer ponto da capital do mundo. Logo depois, fazia a si mesma a descrição de um cataclismo tal que ele viesse a achar-se almoçando no Café Tortoni, 2 minutos depois de chegar ao altar o padre Maciel. De repente, ao quebrar uma volta da estrada, descobriu ao longe 2 senhoras a cavalo, acompanhadas por um pajem. Picou de esporas e dentro de pouco tempo estava junto dos 3 cavaleiros. Uma das senhoras voltou a cabeça, sorriu e parou. Camilo aproximou-se com a cabeça descoberta e estendeu-lhe a mão, que ela apertou. A senhora quem cumprimentara era a esposa do tenente-coronel Veiga. Representava ter 45 anos, mas estava assaz conservada. A outra senhora, sentindo o movimento da companheira, fez parar também o cavalo e voltou igualmente a cabeça. Camilo não olhava então para ela. Estava ocupada em ouvir Dona Gertrudes, que lhe dava notícias do tenente-coronel. Agora só pensa na festa, dizia ela. Já deve estar na igreja. Vai à missa, não? Vou. Vamos juntos. Trocadas estas palavras, que foram rápidas, Camilo procurou com os olhos a outra cavaleira. Ela, porém, ia já alguns passos adiante. O médico colocou-se ao lado de Dona Gertrudes, e a comitiva continuou a andar. Iam assim conversando, havia já uns 10 minutos, quando o cavalo da senhora que ia adiante estacou. Que é, Isabel? Perguntou Dona Gertrudes. Isabel? Exclamou Camilo, sem dar atenção ao incidente que provocara a pergunta da esposa do coronel. A moça voltou a cabeça e levantou os ombros, respondendo secamente. Não sei. A causa era um rumor que o cavalo sentira por trás de uma espessa moita de taquaras, que ficava à esquerda do caminho. Antes, porém, que o pajem ou Camilo fosse examinar a causa da relutância do animal, a moça fez um esforço supremo, e chicoteando vigorosamente o cavalo, conseguiu que este vencesse o terror e deitasse a correr a galope adiante dos companheiros. Isabel, disse Camilo a Dona Gertrudes, aquela moça será a filha do Dr. Matos? É verdade, não a conhecia. Há 8 anos que não a vejo. Está uma flor. Já não me admira que se fale aqui tanto na sua beleza. Disseram-me que estava doente. Esteve. Mas as suas doenças são coisas de pequena monta. São nervos, assim se diz, creio eu, quando se não sabe do que uma pessoa padece. Isabel parara ao longe, e voltada para a esquerda da estrada, parecia admirar o espetáculo da natureza. Daí a alguns minutos estavam perto dela os seus companheiros. A moça ia prosseguir a marcha, quando Dona Gertrudes lhe disse — Isabel! A moça voltou o rosto. Dona Gertrudes aproximou-se dela. — Não te lembras do Dr. Camilo Seabra? — Talvez não se lembre, disse Camilo. Tinha 12 anos quando eu saí daqui, e já lá vão 8. — Lembro-me, respondeu Isabel, curvando levemente a cabeça, mas sem olhar para o médico. E chicoteando de mansinho o cavalo, seguiu para diante. Por mais singular que fosse aquela maneira de reatar conhecimento antigo, o que mais impressionou então o filho do comendador foi a beleza de Isabel, que lhe pareceu estar na altura da reputação. Tanto quanto se podia julgar à primeira vista, a esbelta cavaleira devia ser mais alta que baixa. Era morena, mas de um moreno acetinado e macio, com uns delicadíssimos longes cor-de-rosa, o que seria efeito da agitação, visto que afirmavam ser extremamente pálida. Os olhos, não dispôde Camilo ver a cor, mas sentiu-lhes a luz que valia mais, talvez, apesar de não terem fitado, e compreendeu logo que com olhos tais a formosa goiana houvesse fascinado o mísero Soares. Não averiguou, nem pôde, as restantes feições da moça, mas o que pôde contemplar à vontade, o que já vinha admirando de longe, era a elegância nativa do busto e o gracioso desgarro com que ela montava. Vira muitas amazonas elegantes e destras. Aquela, porém, tinha alguma coisa em que se avantajava as outras. Era talvez o desalinho do gesto, talvez a espontaneidade dos movimentos, outra coisa, talvez, ou todas juntas, que davam à interessante goiana incontestável supremacia. Isabel parava de quando em quando o cavalo e dirigia a palavra à esposa do coronel a respeito de qualquer acidente, de um efeito de luz, de um pássaro que passava, de um som que se ouvia, mas em nenhuma ocasião encarava ou sequer olhava de esguelha o filho do comendador. Absorvido na contemplação da moça, Camilo deixou cair a conversa, e havia já alguns minutos que ele e Dona Gertrudes iam cavalgando sem dizer palavra ao lado um do outro. Foram interrompidos em sua marcha silenciosa por um cavaleiro que vinha atrás da comitiva, a trote largo. Era Soares. O filho do negociante vinha bem diferente do que até ali andava. Cumprimentou-os, sorrindo e jovial, como estivera nos primeiros dias de viagem do médico. Não era, porém, difícil conhecer que a alegria de Soares era um artifício. O pobre namorado fechava o rosto de quando em quando, ou fazia um gesto de desespero, que felizmente escapava aos outros. Ele receava o triunfo de um homem que física e intelectualmente lhe era superior, que, além disso, gozava naquela ocasião a grande vantagem de dominar a atenção pública, que era o urso da aldeia, o acontecimento do dia, o homem da situação. Tudo conspirava para derrubar a última esperança de Soares, que era a esperança de ver morrer a moça, isenta de todo o vínculo conjugal. O infeliz namorado tinha o sestro, aliás comum, de querer ver quebrada ou inútil a taça que ele não podia levar aos lábios. Cresceu, porém, seu receio, quando, estando escondido no taquaral de que falei acima, para ver passar Isabel, como costumava fazer muitas vezes, descobriu a pessoa de Camilo na comitiva. Não pôde reter uma exclamação de surpresa e chegou a dar um passo na direção da estrada. Deteve-se a tempo. Os cavaleiros, como vimos, passaram adiante, deixando o cioso pretendente a jurar aos céus e à terra que tomaria desforra do seu atrevido rival, se o fosse. Não era rival, bem sabemos. O coração de Camilo guardava ainda fresca a memória da Artemisa Moscovita, cujas lágrimas, apesar da distância, o rapaz sentia que eram ardentes e aflitivas. Mas quem poderia convencer a Leandro Soares que o elegante moço da Europa, como lhe chamavam, não ficaria namorado da esquiva goiana? Isabel, entretanto, apenas vira o infeliz pretendente, deteve o cavalo e estendeu-lhe afetuosamente a mão. Um adorável sorriso acompanhou esse movimento. Não era bastante para dissipar as dúvidas do pobre moço. Diversa foi, porém, a impressão de Camilo. Ama-o, ou é uma grande velhaca, pensou ele. Casualmente, e pela primeira vez, olhava Isabel para o filho do comendador. Perspicácia ou adivinhação, leu-lhe no rosto esse pensamento oculto. Franziu levemente a testa, com uma expressão tão viva de estranheza, que o médico ficou perplexo e não pôde deixar de acrescentar, já então com os lábios à meia voz falando para si. Ou fala com o diabo. Talvez, murmurou a moça com os olhos fitos no chão. Isto foi dito assim, sem que os outros dois percebessem. Camilo não podia desviar os olhos da formosa Isabel, meio espantado, meio curioso, depois da palavra murmurada por ela em tão singulares condições. Soares olhava para Camilo, com a mesma ternura com que um gavião espreita uma pomba. Isabel brincava com o chicotinho. Dona Gertrudes, que temia perder a missa do padre Maciel e receber um reparo amigável do marido, deu voz de marcha, e a comitiva seguiu imediatamente. Capítulo 4. A festa. No sábado seguinte, a cidade revestira desusado aspecto. De toda a parte, correram uma chusma de povo que ia assistir à festa anual do Espírito Santo. Vão rareando os lugares em que de todo se não apagou o gosto dessas festas clássicas, resto de outras eras, que os escritores do século futuro hão de estudar com curiosidade para pintar aos seus contemporâneos um Brasil que eles já não hão de conhecer. No tempo em que esta história se passa, uma das mais genuínas festas do Espírito Santo era a da cidade de Santa Luzia. O tenente-coronel Veiga, que era então o imperador do Divino, estava em uma casa que possuía na cidade. Na noite de sábado foi ali ter o bando dos pastores, composto de homens e mulheres, com seu pitoresco vestuário e acompanhado pelo clássico velho, que era um sujeito de calção e meia, sapato raso, casaca esguia, colete comprido e grande bengala na mão. Camilo estava em casa do coronel quando ali apareceu o bando dos pastores, com alguns músicos à frente e muita gente atrás. Formaram logo, ali mesmo na rua, um círculo. Um pastor e uma pastora iniciaram a dança clássica. Dançaram, cantaram e tocaram todos, à porta e na sala do coronel, que estava literalmente a lamber-se de gosto. É ponto duvidoso, e provavelmente nunca será liquidado, se o tenente-coronel Veiga preferia, naquela ocasião, ser ministro de Estado a ser imperador do Espírito Santo. E, todavia, aquilo era apenas uma amostra da grandeza do tenente-coronel. O sol do domingo devia alumiar maiores coisas. Parece que esta razão determinou o Rei da Luz a trazer nesse dia os seus melhores raios. O céu nunca se mostrara mais limpidamente azul. Algumas nuvens grossas, durante a noite, chegaram a emurchecer as esperanças dos festeiros. Felizmente, sobre a madrugada soprara um vento rígido que varreu o céu e purificou a atmosfera. A população correspondeu à solicitude da natureza. Logo cedo apareceu ela com seus vestidos domingueiros, jovial, risonha, palreira, nada menos que feliz. O ar atroava com foguetes. Os sinos convidavam alegremente o povo à cerimônia religiosa. Camilo passara a noite na cidade, em casa do padre Maciel. Foi acordado, mais cedo do que supusera, com os repiques e foguetada e mais demonstrações da cidade alegre. Em casa do pai, continuara o moço os seus hábitos de Paris, em que o comendador julgou não dever perturbá-lo. Acordava, portanto, às 11 horas da manhã, exceto os domingos, em que ia à missa, para de todo em todo não ofender os hábitos da terra. Que diabo é isto, padre? Gritou Camilo do quarto onde estava, e no momento em que uma girândola lhe abria definitivamente os olhos. Que há de ser? Respondeu o padre Maciel, metendo a cabeça pela porta. É a festa. Então a festa começa de noite? De noite? Exclamou o padre. É dia claro. Camilo não pôde conciliar o sono e viu-se obrigado a levantar-se. Almoçou com o padre, contou duas anedotas, confessou ao hóspede que Paris era o ideal das cidades e saiu para ir ter a casa do Imperador do Divino. O padre saiu com ele. Em caminho viram de longe Leandro Soares. Não me dirá, padre, perguntou Camilo, por que razão a filha do Dr. Matos não atende aquele pobre rapaz que gosta tanto dela? Maciel consertou os óculos e expôs a seguinte reflexão. Você parece tolo. Não tanto como lhe pareço, replicou o filho do comendador, porque mais de uma pessoa tem feito a mesma pergunta. Assim é, na verdade, disse o padre. Mas há coisas que outros dizem e a gente não repete. A Isabelinha não gosta do Soares simplesmente porque não gosta. Não lhe parece que essa moça é um tanto esquisita? Não, disse o padre. Parece-me uma grande finória. Ah, por quê? Suspeito que tem muita ambição. Não aceita o amor do Soares a ver se pilha algum casamento que lhe abra a porta das grandezas políticas. Ora, disse Camilo levantando os ombros. Não acredita? Não. Pode ser que me engane, mas creio que é isto mesmo. Aqui, cada qual dá uma explicação à isenção de Isabel. Todas as explicações, porém, me parecem absurdas. A minha é a melhor. Camilo fez algumas objeções à explicação do padre e despediu-se dele para ir à casa do tenente-coronel. Fim de A Parasita Azul, parte 1.